revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. A bruta flor do querer. A bruta flor Onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou o herói. Eu queria querer te amar o amor. Construir-nos dulcíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que se lá do amor me armou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és. A bruta flor do querer. A bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou a luz. O querer estar e sempre afim. Do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer de bem, querer de mal. Bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender o total. Do querer que há e do que não há em mim.